começando agora o nosso terceiro e último bloco, onde nós vamos trazer as perguntas dos ouvintes. A grande maioria essa semana feita por áudio, né? Uma organização do Ricardo Figueroa lá do grupo Loucos por NASCAR do Facebook. E também algumas perguntas escritas aí, tanto na Home Tracks como no Loucos por NASCAR também. Só lembrando que semana passada a gente não respondeu, vou ver se eu consigo trazer. Vamos fazer o seguinte, Leonardo, vou mudar um pouco aqui sem te avisar. Vou ver se eu busco aqui as perguntas sobre Charlotte que foram feitas no Loucos para a gente dar uma pincelada, que eu prometi. A semana tem só o Loucos teve semana passada. Isso. Então vamos tentar trazer aqui as perguntas que foram feitas na semana passada no Loucos, porque nós tivemos problemas de comunicação. Vamos lá. Tá chegando aqui. Então vamos lá. As perguntas foram as seguintes. Foram quatro perguntas. Eu vou nem pedir a resposta de vocês. Vou tentar resumir da melhor forma possível aqui. A primeira que a gente tinha feito foi o João Reck. Ele perguntou aqui: Keselowski, Jimmy Johnson Jr. estão na corda bamba. Qual deles tem a melhor possibilidade de classificação? Seria fácil eu responder agora, né? Mas o Keselowski mostrou que era ele. Não sei se eu responderia ele na semana passada. Porém, né, eu não sei o que os meninos responderam, mas... vocês fecharam com o Jimmy Johnson? Com quem aí? Eu fechei com o Keselowski. E o Elião? Eu acho que eu falei do Jimmy Johnson. Aí o Ricardo Figueroa tinha perguntado: Keselowski venceu 5, Johnson e Dale Jr. venceram 3 cada, e todos correm risco de sair nesse round 2. Os dois últimos campeões e o piloto mais popular estão na corda bamba. Vocês acham que existe alguma chance da NASCAR repensar esse formato de case? Jamais. Válido até mesmo após a prova essa pergunta. Até eu acredito que, por enquanto, não, Ricardo. Pelo sucesso que vem tendo, eu acho que não. Pelo menos de crítica, sim, tá sendo um sucesso, assim. O pessoal tá gostando bastante. O Lucas Herrera também tinha perguntado na semana passada: algum dos três acredita que o buchinho pode desencantar? Eu não. Aposto que o Amílcar Duno vai passar da metade da corrida da Truca em Talladega. O Lucas Herrera foi praticamente uma mãe de Iná, na verdade, né? Ele acertou que o buchinho não ia desencantar. E a Duno acabou até passando da metade da prova, mesmo com problema lá, sem grandes riscos, mas algumas voltas atrás. Aí o William, né, da Camila, ele perguntou também: oi pessoal, estava muito empolgado com esse novo Chase, afinal cada corrida é uma decisão. Agora que o 48 está ameaçado, já não sei se estou gostando. E vocês, como avaliam esse novo formato até agora? Abraço, parabéns pelo podcast que está cada vez melhor. Primeiro, obrigado, William. Então, nós comentamos bastante no bloco da Sprint Cup sobre esse formato. No final do bloco. Então, acho que mesmo após a prova de Talladega, sendo que a pergunta foi feita para Charlotte, e infelizmente o seu piloto número 48 está de fora agora, assim, a gente está avaliando como positivo, mas ainda com um certo receio, pelo menos da minha parte, né? Os demais estão ainda, acho que com mais, vendo uma forma mais positiva do que eu. Eu acredito que sim, né, Leonardo? Vocês estão aprovando mais do que eu já... Assim, no fundo, eu sou a favor do ponto corrido, mas já que se tem um sistema, quer inventar essa porcaria do sistema, tá legal. Então, pra mim, tá sendo válido. NASCAR, eu acho assim, a NASCAR tá conseguindo o que ela queria, né? Então, eu acho que tá ok. Tá muito bem. Como eu disse, eu ainda tenho receios ainda, mas não posso dizer que não está indo muito bem, William. Tá indo realmente, sim, muito bem. Bom, e aí, então, vamos lá. Vamos continuar com as coisas mudadas aqui. Já estou aberto aqui mesmo, eu vou puxar as perguntas que estão escritas aqui. Que a gente combinado, tá? De fazer as perguntas. Como eu sou o diretor... agora ele derruba tudo, fala que eu fazia escrito. Eu tô igual o Faustão, eu combino uma coisa e faço a outra. A pergunta que o Gabriel Almeida fez no Loucos por NASCAR foi a seguinte, e acho que até tem áudio do Gabriel Almeida também, se eu não estou muito enganado depois. Ryan Newman tem chances reais de ser campeão? Não, reais não. Seria uma boa aposta nas Vegas se você tem um dinheiro que pode perder. Eu, como defensor, eu sou um cara que até meio suspeito para falar. Eu acho que Enrolou muito reais. pra falar aí, ó. Então, isso que eu ia falar, se fosse reais, fosse para me colocar dinheiro na jogada, eu não apostaria no Ryan Nealman. Mas, assim, eu acredito Pra botar que, palpite, você coloca. como palpite, eu colocaria. Mas, para me pôr dinheiro, então, chances reais tem porque ele está entre os oito. Aí, se for para Miami, tem porque ele está entre os quatro. Então, hoje ele tem porque ele está entre os oito. Essa é a minha resposta. Depois de Phoenix, a gente conversa de novo, tá, Tem Gabriel? porque tem os dois. Tem porque tem os quatro. Tem, É mas isso aí. se ele tivesse sido eliminado como o Jimmy Johnson, não tem chances reais mais de ser campeão. Não, não Kyle chance Kuch certa. também não tem. Dale Jr. não tem. Gay Almendinger não tem. Mas o Ryan Newman tem. Porque ele está entre os oito que podem ser campeões. Então, ele tem chances reais. Mas eu não apostaria meu dinheiro. Agora, se você tivesse perguntado se o equipamento da Richard Childress pode dar condições dele brigar pelo título, alguma coisa assim, aí era outra coisa. Como não foi essa pergunta, eu não vou ficar me enrolando aqui mais. Então, Chega de se enrolar. tem porque ele está entre os oito. Ponto. Traz a pergunta do Figueiredo, que aí eu tenho uma observação a fazer. Ah, tá. Vamos lá na. Vou fazer as da Home Tracks agora e depois nós vamos para o áudio, tá? Bom, o Guilherme Martins está de volta aqui. Acho que tem um bom tempo que ele não comenta com a gente aqui, não participa das edições. Ele tava de mal do É, podcast, né? provavelmente. Deve ser alguma edição que eu gravei meio bêbado. Eu devo ter falado alguma coisa que ele não gostou. Foi aquela edição lá de pouco, você gravou bêbado. 51. Como o tio Hendrick irá reagir com três pilotos fora do Chase? Não vai chorar, né? Fazer o quê? Focar agora no Jeff Gordon. Possa ser que ele faça alguma jogada igual fez quando favoreceu o Jimmy Johnson, né? Pegou tudo que tinha de melhor no. Fez um catadão que tinha de melhor e jogou tudo pro Jimmy Johnson. Num ano aí que eu não lembro qual ano que foi para ajudar o Jimmy Johnson a ser campeão. E pode ser que ele faça isso, mas esse ano agora com o Jeff Gordon, né? Já que os três aí, ficou três fora aí, possa ser que talvez ele pegue o time do 48 e joga tudo pro time 24 aí. Talvez ele faça essa jogada aí, mas agora chance de título mesmo, né? Chances reais de título mesmo só com o Jeff Gordon. Ah, vai ser isso aí, ó. Depois de muito, muito, muito tempo, o Jeff Gordon vai ter o que tem de melhor na garagem do Rick Hendrick, né? Vou ver até se o Gustavo se fizer besteira lá durante a prova, vou trocar o chefe de mecânico no meio da prova. É para o dia de final lá, para ser o chefe de mecânico do Jeff Gordon. Foi quando o Hanley isso aí, né? É, 2010, 2011. foi 2010, 2011. 2010, foi quando o meio da prova. Vai tirar o Gustavo sem pôr o Jeff o 2010. final. Tá? Eu acho que, assim, simplificando, o Hendrick não tá muito, assim, eu acho que tão preocupadão assim também não. Acho que vai dedicar todas as forças ao carro número 24 mesmo. E não é o primeiro ano que ele fica de fora, talvez, num formato assim, com um baque tão dolorido, mas. Já chegou em etapas sem estar com ninguém com cabeça no título, mas que foi um baque doído, foi pelo menos por três carros, né? Mas foco total no número 24. Se precisar, arranca o crew chief, põe os mecânicos do outro time e vai virar aquela bagunça lá. O Marcelo Schmidt, massa, ele pergunta: teremos algumas equipes com força única para as finais do Chase? Qual a posição de cada uma daqui para frente? Daqui para frente é foco, força e fé. Vai ser todo mundo, pelo menos para mim, a Penske continua sendo o melhor time do ano. Penske que os dois carros, né, continua sendo o time que mais sabe aproveitar o equipamento, mas o time que melhor trabalha durante a corrida toda. E assim, de especial mesmo, temos a Penske, né? A Penske que é um time diferenciado esse ano. Mas daqui para frente agora vamos colocar aquele velho ditado que meu avô falava, é agora que a porca vai entortar o rabo. É isso que o Léo falou mesmo, cara. Tem que ver aí a gente viu todos os carros da Penske, o carro do Kevin Harvick sempre dominando, né? Mas alguém pode dar o nó nele, né? Vamos acompanhar para correr nas próximas três provas. É, eu acho que a Penske não tem muito o que fazer, assim como a Gibbs, né? É entregar o mesmo equipamento que ela vem entregando para os pilotos e, se possível, passar os dois de cada, né? Agora a Stuart Haas, a Hendrick, a Roush, quem mais? A Roush, a Hendrick, a Stuart, Stuart Haas, a Gibbs, RCR. A Richard Childress Racing com o nosso Ryan Newman. A Richard Childress pode focar só num carro, então o Hamlin também, a Roush também, e o Stuart Haas também, né? Então, e a própria Hendrick, né, também, só um carro. Então, ei, vamos falar a verdade também, foco, né? Foco total nesse carro único e as outras equipes de dois carros, foco total nos dois carros. Porém, não sei, cara, eu acho que não chega, eu acho que chega os dois Penske, mas aí eu tô chutando lá pra frente, né? Mas não tem muito que inventar moda, eu acho que é seguir o mesmo planejamento que está sendo feito a cada round, nesse próximo round. É tentar chegar na frente, independente de dois carros, três, quatro, quanto que tinha, né? Tem que tentar lutar para chegar lá na frente. E vamos ser coerentes também, né? A Stuart Haas esse ano, só o Kevin Harvick andou ali, bem ali, só o Kevin Harvick que vem fazendo um ano decentemente aí, que vem fazendo um ano... Que tá entre os líderes porque tá merecendo aí, porque o resto tá muito andou alto. Pelos três, né? Eita. Hei de concordar com vocês. Bom, agora vamos partir para um segmento muito bacana que tá inovando agora, que são as perguntas por áudio, né? Que a gente vem recebendo aí já há algumas semanas. Na última semana não teve, mas nessa agora a gente tá recheado aí. São oito perguntas via áudio aí. Então vou começar com o nosso ouvinte mais assíduo, talvez, assim, o mais participativo, o Guilherme Goro Martin, né, que não é o Guilherme Martins, que também participou via pergunta escrita, o Guilherme Goro Martin, que a gente teve a dúvida lá nos primórdios do podcast, né, que são dois Guilhermes separados com nome parecido, e o Guilherme Goro Martin vai fazer agora a sua pergunta via áudio aí pra gente. Bom, galera, sou o Guilherme Martin, o cara que mais incomoda os guris toda semana. Antes de mais nada, um grande abraço e vou tentar ser bem dinâmico aqui nas perguntas. Primeira pergunta. Após uma semana difícil, a Roush pode repensar a situação do Rick Stenhouse para 2015? Sei que vocês podem avaliar como não sendo culpa dele o que aconteceu no final de semana. Mas eu avalio que sim, é culpa do cara. Basta olhar o que o Ryan Blaney fez, né? Largando na segunda fila. Então, segunda pergunta. Não tem como não entrar na pequena novela das últimas duas semanas com um desfecho totalmente inesperado. Quem imaginaria, né, que o Ken Set e o Brad iriam acabar fazendo uma dobradinha em Dega? Capítulo concluído ou ainda veremos algum respinco? Acho que da parte dos dois isso é passado, afinal, tanto um quanto o outro avançaram de fase. Terceira pergunta, e última, para não me estender muito. Logano fez uma prova brilhante, no meu ponto de vista. Nitidamente uma prova de sacrifício. Acho que em momento algum ele pensou em vitória e correu pelo companheiro 100%. Será que o contrário aconteceria? Pá, todos sabem que eu sou fã número 1 do Brad, mas eu tenho minhas dúvidas se ele se entregaria assim como o Logano fez, se ele estivesse nessa situação. O que, que vocês acham disso? Inclusive, um dos meus comentários da semana passada foi sobre a equipe destinar tudo possível e impossível pro Brad em Dega, e eu acho que foi o que aconteceu, deu pra ver isso. Um grande abraço para todos e agora zera tudo de novo. Vamos que vamos. Um abraço. Guilherme, um abraço, Guilherme. Mais uma vez, obrigado pela participação aí, né? Falando do Stenhouse, não porque foi o que aconteceu em Talladega. É algo que, digamos que seja novidade para todo mundo, né? E ainda é novidade esse formato do Qualify aí. E uma novidade maior ainda foi todo mundo ali parado ali esperando a hora de entrar na pista aí e aconteceu o que aconteceu mesmo. Então, não vejo o maior problema nisso daí. Até que dentro dos padrões do carro que ele tem, ele vem ele conseguindo fazer um ano razoável, um ano, digamos, médio para bom. Mas eu acredito que ele deva continuar assim nesse carro 17 aí, pelo menos por mais nos próximos 2 anos aí, eu acredito que ele esteja nesse carro aí. Tanto é que a Roush não consegue também dar um bom equipamento para os pilotos que, da equipe, do time dela aí. Bom, respondendo a segunda pergunta sua, né, a batalha entre Kenseth e Keselowski, eu acho que isso aí vai ser. Vai ficar um tempo essa mancha aí deles aí, essa nuvem negra aí por cima deles aí, né? Pelo fato que aconteceu lá em Charlotte, onde que inflamou mesmo. Mas eu creio que isso daí logo logo já passa. Se fosse para se pegar mesmo na pista, já teria se pegado em Talladega. Talladega é uma grande oportunidade para isso acontecer. Mas vem mais onde que o toque é mais comum, então talvez lá aconteça alguma coisa, mas eu acho que isso aí já ficou no passado, já passou, passou. E segue a vida dos dois aí, os dois estão no X aí, eles vão focar mais no que é mais importante, que é vencer alguma próxima corrida para se garantir em Roma, ou mesmo se regular para garantir em Roma, sei lá. E a Penske em Talladega, né, a última pergunta que ele faz do Guilherme aí, a Penske em Talladega, eu acredito que agora é cada um por si, o Keselowski continua seguindo o caminho dele, o dialogando o caminho dele. Eu acho que não tem nada de um tem que ajudar o outro. Isso daí não faz parte nem da cultura da NASCAR, piloto um ajudando o outro. Até ajudaria sim, às vezes acontece ajudar, mas isso daí não vemos acontecer muito isso aí na NASCAR não, ainda mais dois pilotos que vão estar pelo título aí. É duas garagens diferentes, são dois pilotos diferentes, duas garagens diferentes, dois times diferentes, só que eles estão, lógico, né, abraçados e apadrinhados por uma mesma, digamos, pelo mesmo dono, então, só que aí é tudo liberado aí, realmente vai ser bonito, até bonito de ver Joey Logano e Brad Keselowski lutando pelo título em Homestead. Hélio? Então, Guilherme, sobre o Hickenhouse, né, foi de certa maneira uma fatalidade. Nos dias atuais a gente tem o quê? 31, 30 carros ali com nível certamente competitivo. É muito raro a gente ver um carro de um time grande ficando de fora. Algum tempo atrás era até comum, quarta operação não se qualificando, né, aconteceu. E em relação ao Hickenhouse, como o Léo falou, ele deve ter mais uns 2 anos garantidos na equipe. Até porque parte dessa cota de patrocínio que ele veio da Nationwide Series com ele, o apoiando, né? O que acaba trazendo uma pessoalidade entre ele e o seu patrocinador. Fosse uma outra situação, eu acho que até ele poderia correr algum risco, mas nessa configuração de patrocínio que ele tem, não. Em relação à segunda pergunta, né, que foi o Logano com o Keselowski, eu acho que o Logano foi fundamental para a vitória do Keselowski, como eu falei lá atrás, no jogo da corrida, enquanto os pilotos não estavam nem aí para trabalhar juntos, o Logano dava dando uma base para o Keselowski, fundamental. O Keselowski teve total mérito, ele aproveitou essa ajuda e conseguiu a vitória. Eu acho que o Keselowski ajudaria, faria a mesma coisa, até por toda a situação que foi criada em Charlotte, né, chegando à sua segunda pergunta. Como os dois são contenders ao Chase, eu acho que eles vão se respeitar, vão ter a cabeça no lugar, né, até porque a nossa vai estar de olho nisso aí, né. Os dois são, o Keselowski está em observação, né, até o fim do ano, 4 corridas. É bom ressaltar também, né, que ele não arrumou confusão com mais outros 2 pilotos. E eu acho que possa ter sido fundamental para ele amadurecer, né? Para ele não achar que ele é o dono da pista, né? Porque tem outros 42 pilotos ali que eles têm uma espécie de ética entre eles. E um piloto que quer ser campeão, ele tem que saber equilibrar as coisas. A hora de ser agressivo e a hora de sair batendo em todo mundo. E se não fosse todo esse trabalho sensacional que ele fez, ele teria ficado fora. Beijo. É, vamos lá. Vamos igual o Jack Estripador, né? Por partes. Stenhouse. Não foi erro dele, na verdade. Foi um erro estratégico da Rausch, eu acho. Pode ser mais do Khrushchev do que dele, que não é ele que determina a hora de sair. Às vezes é a liberação do próprio Khrushchev, que avaliou que o melhor momento seria aquele, e infelizmente era o momento errado. Eu acho que colocaria aí uns 70% de culpa no time, uns 30% no piloto, que o piloto também tem que estar ligado, falar, né, pro time, né? Falar, tá na hora, né, vamos sair, vamos. Enfim, mas lamentável a situação, que não pode acontecer em um time que é considerado grande, né? Então, assim, coisa feia mesmo. Você vê um Allgaier, por exemplo, que é um time mais novo, o Sorensen, o pessoal que anda mais atrás, assim, você até releva, mas o pessoal que é tido como time grande não pode cometer um erro infantil como esse. Cara, Kenseth e Keselowski até trabalharam juntos, né, no final da prova. O Kenseth favoreceu um pouco do Keselowski, o Keselowski favoreceu um pouco do Kenseth. Eu acho que eles não vão ficar carregando essa picuinha por enquanto, mas não duvide, se tiver oportunidade lá em Miami e os dois estiverem precisando da vitória, quem tiver atrás com certeza não vai pensar duas vezes, eu acho, em dar o bump e, sei lá, vamos ter briga de novo nas garagens. Apenas que em Talladega, eu acho que ela trabalhou 100% pro Brad Keselowski. O Logano, como você mesmo mencionou, Guilherme, ele fez uma prova de sacrifício, sim, trabalhou em prol do Brad Keselowski. Ele não precisava do resultado, isso aí foi muito importante pro time. Então, assim, eu acho que o trabalho foi feito e agora, como disse o Leonardo também, é cada um por si. E começa tudo de novo em Martinsville, se o time conseguir já ganhar com um carro já, que não seja em Martinsville, mas no Texas, daí o outro provavelmente vai ficar como um escudeiro também em Phoenix, que eu tenho certeza que a ideia do Penske, como um grande estrategista que ele é levar os dois carros para Miami brigando pelo título, sem sombra de dúvida. Bom, vamos emendando agora para a pergunta do nosso presidente Ricardo Figueroa, que é o mentor e organizador desse novo formato de perguntas que nós estamos tendo. Então nós já vamos ouvir aí a pergunta do Ricardo. Bom, aqui é o Ricardo, da Loucos por NASCAR. Eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte: o Chase nasceu por causa do Matt Kenseth e do Ryan Newman. Campeonato de 2003, o Kenseth com uma vitória só foi campeão, o Newman ganhou 8 provas, mas ficou na sexta posição no campeonato. Aí esse ano, o Newman e o Kenseth não venceram, mas já foram pro round 3. Dale Jr., que é o piloto mais amado da categoria, ganhou 3, está fora. Jimmy Johnson é o maior vencedor da atualidade, ganhou 3, também está fora. Vocês acham que a NASCAR pode pensar em mudar alguma coisa nesse formato de Chase para o próximo ano ou para daqui a 2 ou 3 anos? Bom, Ricardo, sobre querer mudar o formato aí, eu penso que se a NASCAR for dar ouvidos, for querer agradar ou ferrar todo mundo aí e ficar assim, muda, todo ano vai mudar aí, vai começar a ficar muito chato aí, né? Vai ficar, sei lá, não vai ficar legal. Legal é seguir aquele padrão e aquele padrão continuar. Porque eu, no meu modo de ver, esse ano foi interessante, deu certo. Pode acontecer de pilotos que não venceu o ano chegar em home e ser campeão mesmo sem vitória, ele passar o ano todo sem vencer, porque em home você não precisa ser o vencedor, você precisa apenas chegar à frente dos que estão disputando, dos pilotos que estão disputando o título, né? Mas eu creio que mesmo se isso acontecer, a NASCAR não vai mudar esse formato que ela adotou esse ano para o próximo ano. Tanto é que já foram anunciadas algumas mudanças, né? Que seriam algumas mudanças já para 2015, e essa nem foi cogitado a mudança do formato do Chase. Foi até cogitado alguma mudança ali no alguns ajustes no Qualify, mas mudança no formato do Chase nem foi sequer foi comentado ou lembrado aí. Então eu acho que isso daí vai ficar mesmo. E sobre vitórias aí, Hendrick versus Penske, com certeza Penske mais uma vitória ou duas aí, pelo menos Logano e Keselowski devem vencer uma cada uma aí até o final do ano aí. Hélio? Então, Ricardo, a coisa engraçada que eu ia completar a parte do Ryan Newman, né? Seria bem interessante, né? Se um ano o Newman ganhou oito, né? E não foi campeão, aí muda um chase. Aí logo quando você muda a regra, o Newman não ganha nenhuma corrida e ele é campeão. Seria uma coisa bem engraçada. Eu acho que para 2015 nós podemos ter ajustes, né? Como o Léo falou. A gente só vai saber se esse formatão vai ser um sucesso mesmo depois da terceira temporada, lá em 2016. Agora em relação a quem mas vai vencer na temporada, total chance, 80% de ser a Penske, né? A não ser que o Jeff Gordon ganhe duas corridas, né? O que não é difícil acontecer, de acontecer, mas que a probabilidade hoje é pequena. Bom, vamos lá, mudança de formato, acho difícil. Sim, eu acho que a NASCAR, ela pecou muito nessa tentativa de atrair, assim, um público com essas variações. Eu acho que desde a época do campeonato do Kansas, né, em 2003, que acabou trazendo o Chase depois, que apenas uma vitória, mas a regularidade, e tipo assim, a NASCAR assim tinha 50 e tantos anos já, né, sei lá, porque resolveram mudar, mas enfim, seria até cômico se acontecesse o contrário, né, e pessoas com seis, cinco vitórias aí, mesmo com a mudança de formato que claramente valoriza a vitória, acabasse sendo campeão um cara que talvez nem vencer, por exemplo, se o Newman. Supondo que o Kyle Larson vence em Miami e o Newman chega em segundo, sendo que ele está classificado entre os quatro, ele é campeão. Boa, um abraço pro Gaiteiro. Não tem conversa. Então, assim, é até curioso, mas, na verdade, a NASCAR está querendo fazer um verdadeiro playoff, né? Essa que é a intenção da NASCAR mesmo. E no playoff, óbvio que a vitória é valorizada. Então, mas sei lá como funciona, né? Vai, empate? Bom, vamos ver para. Mas eu acho que talvez ajuste, mas mudança de formato não. Pedrão, Sim. só uma curiosidade aqui, né? Todo mundo relembra aí o ano de 2013, onde que o Ryan Newman teve oito vitórias, mas só para um informativo, né? Ele teve oito vitórias, mas na contramão foram sete DNF. Então foram sete corridas que ele abandonou por problemas, principalmente problemas que ele bateu, né? Ele teve problema que bateu e abandonou a corrida. E problemas mecânicos. Né? Então, indo na contramão aí dessas oito vitórias aí, ele teve sete problemas, onde que ele terminou de 39º, 40º, onde que realmente ele soma-se poucos pontos. E naquele ano, né, em 2003, era por pontos corridos. Então, perder pontos em campeonato de pontos corridos realmente era crucial no final do ano. Se ele continuasse seguindo bem ali, igual ele estava indo, né? Ele começou a crescer no final do no meio do ano ali. Ele começou a crescer depois da vitória dele em Boca, ele foi crescendo no campeonato. Mas depois ele teve um problema, bateu em Atlanta e depois bateu na última corrida do ano aí, onde que as coisas se complicou um pouco para o Ryan Newman aquele ano. Realmente faltou, foi um pouco mais de média de não a média de chegada, né? Foi esses DNF que ele teve aí no ano aí de 2013. Ter virado pelo menos top team ou top 5, né? Que seria melhor ainda para ele. Aí com certeza ele estaria no par aí na luta pelo título aí de 2003. Positivo. E aí eu acredito entre Penske e Hendrick agora com a manutenção dos dois carros da Penske. E mesmo pelo número de vitórias igualado, sendo quatro carros contra dois, né? Três carros e meio contra dois, a gente coloca só meio carro porque de quem, eu acho que a Penske deva terminar o ano com o maior número de vitórias. Vamos lá, pergunta agora do Fábio Mamede, também do Loucos por NASCAR. Bom, meu nome é Fábio Mamede, do Loucos por NASCAR. Pro Rick Hendrick ficou fácil. Ele tá só com um carro no Chase, que é o 24, o Gordon. Então ele já sabe quem que ele vai apoiar, quem que ele vai fazer, tentar fazer campeão. E no caso da Penske, que tá com dois carros? Então, Fábio, na Enx, nós comentamos algumas perguntas atrás aí, se não me engano foi do Gabriel Almeida que perguntou, né? Eu não lembro. A Penske, a Enx, né, deva injetar tudo que tem de bom ali no carro 24 ali, se bem que não tem tudo que pode injetar, porque já o carro 24 já é um bom carro, tem um bom call shift, tem bons mecânicos, tem uma boa equipe de pit stop, então tem um bom spotter, o Jeff Gordon é um bom piloto. Então, assim, não tem muito o que se mudar ali. O negócio agora é contar com a sorte, né? Torcer para o carro não quebrar, ter problemas, não ser coletado em acidente bobo, caso sobre aí algum acidente para ele. Porque você causar um acidente é uma coisa, agora você ser coletado por um acidente já é completamente outro. Então, aí agora é só o Jeff Gordon trabalhar, porque tudo de bom ele tem. Uma equipe boa, começando numa equipe boa. Então, o resto tudo de bom ele tem aí. Talvez a Hendrix até deva mudar algum ou outro mecânico aí para favorecer, para ajudar nas paradas de pit aí, né? Mas eu creio que tudo de bom aí já tem no carro 24 aí, tanto é que ele chegou no Shades aí, tem também vitórias esse ano aí já. E falando da Penske, isso aí esquece, isso aí, na NASCAR isso não existe, de dar melhor carro para um, pior carro para o outro, isso aí não vai existir, nunca existiu. Então, tanto é que Jeff Gordon, o próprio Jeff Gordon que eu acabei de falar, e o Terry Labonte, os dois, de 94 até 98, os dois se matavam para ser campeão, e ninguém tinha esse negócio aí, ah, vou dar melhor carro para um, melhor carro para o outro. Então pode procurar um pouquinho na história aí, que lá no meados dos anos 90, Jeff Gordon e Terry Labonte, na mesma equipe, eles se estapeavam para realmente saber, para descobrir, né, para disputar o título, para ver quem é esse campeão. Então, isso aí de dar melhor carro para um, dar melhor carro para outro, isso aí para mim é zero possibilidade, não existe. Então, Fábio, eu acredito que possa ter, como o Léo disse, né, algum mecânico, alguém da parte de engenharia, né, que é uma parte muito importante que não presta atenção, e os profissionais da equipe possam ser voltados para esse time, né? Agora, em relação à Penske, eu acho que vai continuar o mesmo esquema, né? Não tem por que mudar, tá dando tão certo, né? Bom, não, eu acho que não tem favorecimento, não, assim. Óbvio que a renda que vai colocar tudo que ela tem de melhor em um carro só, em vez de colocar em outros dois carros e meio. A Penske não, a Penske ela, de certa forma, ela tem as equipes formadas, mas não tem favorecimento. Tanto que eles estão avançando tranquilamente, com vitórias, os dois carros, assim, tranquilamente, entre aspas, porque o Keselowski teve alguns problemas, né? Mas, de qualquer forma, quando precisou, foi lá e venceu. Então, eu acho que não tem divisão, não. Eu acho que... E na NASCAR é assim, bem como o Leonardo disse mesmo. A gente nunca viu esse negócio de preferência por um ou outro, favorecimento de X ou Y. Quem tiver em melhor condições, vai embora. E a equipe trata todo mundo igual. São da mesma equipe, times totalmente diferentes. É isso que eu costumo falar, né? Separar a equipe de time. Então, o time 2 e o time 22 são totalmente diferentes. Acertos diferentes, pilotos diferentes, mecânicos diferentes, crew shift diferentes. Só que com excelentes condições que a Penske dá para ambos os carros. Não se sinta iludido pelo aquele piloto que esteve na NASCAR aí. E que não existe favorecimento. Com certeza. Tacar pau em todo mundo e falar que ele, ai, tadinho de mim. Não confunda com ele, que lá é só choradeira, só porque não conseguia andar. Só mimimi mesmo. A próxima é do Lucas Herrera. Aqui é o Lucas Herrera do grupo Loucos por NASCAR. Eu queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira é se vocês não acham que o Brad Keselowski foi um pouco demais naquele final, fechando bastante o Newman, quase colocando ele para fora da... Falou, meu amigo Lucas. Obrigado por estar participando do podcast. Bom, respondendo a primeira pergunta, eu acho que... Qual que foi a primeira pergunta mesmo? Sobre os bloqueios que o Keselowski fez. Principalmente em cima do Newman na última volta. Foi um bloqueio bem agressivo, né? Na minha parte, eu achei um bloqueio bem agressivo para cima do Ryan Newman. O Ryan Newman realmente refugou, porque se o Ryan Newman tivesse deixado o carro, eu acho que seria um acidente de, talvez, um acidente de maior proporções, já que seria na ponta do pelotão. Então, igual o Keselowski fez com o Cowherd daquele ano lá, e iria ser um acidente mais sério aí. Melhor, igual foi em 2012, quando o Tony Stewart bloqueou o Michael Waltrip, porque a gente teve aqueles 35 carros batendo. Taladega mesmo. Bob Labonde no Bob Hamilton. Também. Bem lembrado. Ia ser um acidente de maiores proporções. A sorte que o Ryan Newman refugou, o Ryan Newman tirou o carro, porque o Brad Keselowski jogou muito pesado mesmo, não foi nem um bloqueio, jogou um cometa pra cima do Ryan Newman aí, algo bem estranho aí, que realmente eu não sei qual que foi a ideia dele aí, o que passou na cabeça dele aí. E dos Cisquatos aí que você perguntou aí pra mim, olhando o histórico deles aí, ele não vem fazendo um bom ano. Eu iria apostar no Cowherd, mas ele não vem fazendo um bom ano. Ele vem sobrevivendo, né? Não tá aparecendo muito aí. Mas eu creio que talvez o Danny Hill, por ele ter vitórias em Martinsville, ele já se garantiu em Homestead e poderia vencer em Homestead também, onde ele já venceu em Homestead o Danny Hill. Sobre a primeira pergunta, o Keselowski fez o que tinha que ser feito, né, para um piloto na situação dele, né, que vinha com tanta pressão, como o Pedro falou, e fez o que deveria ter sido feito. Ele que arcasse com as proporções dos seus atos, né. O Newman não foi tão agressivo assim, até porque para ele já estava dando, né, já estava classificando ali, né, não precisava da vitória para se qualificar, aquele segundo lugar ali, o top 5, para ele estava de ótimo tamanho. Acabou deixando por aquilo mesmo, né? Em relação à segunda pergunta, deixa eu ver aqui, a segunda pergunta é sobre o que mesmo? Que eu acabei perdendo aqui o ponto. Eu esqueci também, tava lendo. Não, peraí. Ele perguntou quem desses quatro que poderia ter chance. Ah, tá, entendi. Hamlin, Edwards, Newman. Viu, perdão, Lucas, que eu fiquei relembrando aqui o bloco que o Labonde deu no Bob Hamilton, né? Quando o Bob Hamilton deu toda aquela farofa lá em 2001, meio Sports Quintas, né? Qualquer um desses quatro pilotos aí, se tiver um equipamento competitivo para top 5, é perigoso. Esses quatro pilotos são bastante perigosos. O problema deles é que não tem um equipamento ao nível que o Harp tem no Stuart Haas ou os Penske. Mas em questão de qualidade técnica, eles não devem nada aos outros pilotos. Como eu falei lá atrás, tem alguns pilotos do grupo de elite da NASCAR, o grupo top, que eles podem pecar numa sequência de 5, 6 corridas. Mas em questão, se for para vencer uma prova, como o Newman mostrou várias vezes, uma prova que eu nunca me vou esquecer, aquela Richmond, onde é uma treta da Michael Waltrip, o trabalho dele aquele dia mostrou que ele pode vencer em qualquer situação, desde que ele tenha um equipamento decente. Já o Edwards e o Hamlin são caras também que não devem nada ao Keselowski ou Logano. Podem ter equipamento inferior e não estar num momento tão em alta, mas tecnicamente estão do mesmo nível e vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta foi... Tá difícil. Desculpa, Lucas. Block do Keselowski sobre o Newman. Até tinha falado sobre isso na Sprint Cup, no bloco da Sprint Cup. Pegou um pouco pesado, sim. Mas, assim, na NASCAR é válido. Não existe esse negócio de mudar de linha. Não tem essas frescuras que estão inventando para as outras categorias do automobilismo. É legal, beleza, às vezes dá merda, igual como eu citei com o Tony Stewart fez com o Michael Waltrip em 2012, que deu aquele mega acidente lá. Mas, enfim, É totalmente legal, cara, e o Keselowski precisava chegar na frente, senão ele ia se classificar. E se fosse bloqueando, se possível até batendo, né? Quem sabe? O Keselowski é assim mesmo, é. Voando, Tem remendando. que ir, vamos vencer e pronto, acabou e não tá nem aí. E totalmente legal. Pegou pesado, mas ali também não é hora de aliviar. Última volta em Talladega, você precisando da vitória, meu amigo. É NASCAR, bicho. É, não tem frescura, não. A segunda, pelos números, Lucas, eu apostaria em Denny Hamlin. Mas minha torcida é pelo Ryan Newman. Mas o Denny Hamlin tem até um certo conforto, né? Principalmente em Phoenix e em Martinsville. Os resultados dele costumam ser muito bons. Médias perto de top team aí, então ele deve tá meio tranquilo nessas etapas aí, desses quatro pilotos que você mencionou. Mas minha torcida, sinceramente, é pelo Ryan Newman. E o Hamlin tá sem pressão, né, Pedro? Tá sem pressão, totalmente tá correndo por tranquilo. fora. Exatamente, tá no gol. Correndo por fora. Vamos lá, a próxima pergunta é do João Vitor. Eu sou o João Vitor, do grupo Loucos por NASCAR. Eu queria saber da opinião de vocês. O que vocês acharam de três? Bom, João, isso aí para mim foi totalmente normal, né? Os times chegaram na zona do campeonato que ia acontecer o corte e os caras não correspondeu ao esperado, né? Jimmy Johnson se perdeu na última relargada. O Cade Kane nós sabemos que não é dos mais confiáveis, o Cade Kane, né? E o Daniel Jr. que precisava da vitória também e acabou indo afundão e teve problema, acabou batendo, né? Então foi tudo normal, coisa de Talladega, né? E colocaram Talladega bem no corte, né? Foi para mim tudo normal aí, infelizmente azar para a Hendrick, né? E sorte para os times que conseguiram avançar. Então, meu amigo, eu acho pessoalmente que foi algo de talvez pela primeira vez da gente ter esse esquema, né? O pessoal da gente, eu acho que foi meio mole na bola, né? Foi meio despreparado. Não esperavam essas coisas. Azar ocorreu também com a Penske, né? Com o Keselowski, né? Eu acho que foi azar. Coisa que ninguém esperava. Eu acho que foi culpa do Greg Biffo, que tirou o Jimmy Johnson lá no campus e depois pegou o Dale Jr. em Talladega. Mas brincando, o Dale Jr. teve problema na marcha também lá em Charlotte. E o Jimmy Johnson também não teve um bom resultado. Não considero normal, de forma nenhuma considero normal. Talvez o Casey Kane, pra mim, sim, era normal. O Casey Kane, pra mim, não tinha nem que ter classificado. Nem era pra ter classificado pro top 16. Exatamente, deu uma puta sorte. Mas, enfim, não é normal. Não é normal, como eu disse no bloco da Sprint Cup, a torcida do Dale Jr. principalmente lamenta muito, porque o melhor ano dele em 10 anos, né? E Jimmy Johnson é aquilo, cara. Não é todo ano que ele ganha, mas também não é pra nenhum fã do Jimmy Johnson. Ele não é campeão, na verdade, né? Não é pra nenhum fã dele também pular do prédio por causa disso. Mas não é normal. Não é normal. Que não é normal, não é. A equipe mais forte da NASCAR viu 75% de seus carros saírem fora da disputa pelo título de uma atacada só. Então não é normal. A próxima pergunta é do João Stumano. Aqui é o João Stumano, do Loucos por NASCAR, e eu queria saber se com essa redução na potência do... Uma ótima pergunta, viu, João? É uma pergunta tão boa que a NASCAR fez alguns testes e ainda nada se foi concluído, mas assim, analisando, pelo desempenho dos carros esse ano, que esse ano eles continuaram quebrando recordes de pista ainda, né? Principalmente nos qualify. Eu para mim, na minha opinião, os carros deveriam continuar como tá, né? Talvez já colocar uma placa Citroën aí em todas as corridas aí, talvez deixaria os carros um pouco mais lentos, sem tanta força, na reta oposta, né? Falando nos oval de 1,5 milha, sem tanta força na reta oposta, onde que fazendo o ar limpo, né? Realmente fazendo a diferença para quem tá com ar limpo aí, que quando o cara tá com o ar sujo aí, ele não consegue desenvolver tanta força igual ele consegue desenvolver atualmente com os carros um pouco mais rápido. Hélio? Então, eu acho que muita gente reclamando, né, pedindo para não mexer na potência dos motores, né, na questão dessa modificação que vai ter quando que vem, mas sim ver na questão aerodinâmica, da força. Vamos ver o que a NASCAR vai conseguir nas primeiras provas, né? Mas eu acho que poderíamos ter até uma mudança. Alguns times que não estavam tão bem, começando esse novo acerto aí. Por exemplo, a Penske está tão bem, pode não voltar nesse nível no ano que vem, né? A própria Ganassi, né, que o Pedro falou programas atrás, né, que esse pacote ano que vem seria favoritíssimo, né, das capuchas e tal, vai ter essa mudança, né, Pedro? Eu acho sim, João, que o ponto principal não é só a redução dos motores. É, como até o Hélio citou, o que está pegando mais é a chegada do novo pacote aerodinâmico. Na verdade, qual que é a intenção da NASCAR? É deixar os carros mais próximos, né, fazer com que eles andem mais perto possível e quebrar o negócio do ar limpo. Então estão sendo colocados, até comentei, eu acho, em outro programa, uma espécie de um, vamos falar assim, no português, tipo um bigodinho ali na frente do carro para quebrar o ar um pouco, entendeu? Algumas mudanças na parte de spoiler. Mas assim, parece que chegaram num pacote bacana. Já testou em Michigan, deve testar em Homestead também. Tem testes agora, a Roush fez com o Greg Biffle no Kansas, eu acho, ontem. Então, assim, no Texas ou no Kansas, eu não lembro a pista agora, mas estão tentando desenvolver. E provavelmente a gente vai ter também alguma mudança em termos de composto de pneu. Talvez a Goodyear traga pneus um pouco mais macios, tentando buscar um grip um pouco melhor, para proporcionar maior ultrapassagem e fazer com que os carros andem mais juntos. A questão da redução de potência, talvez a gente vai sentir um pouco em questão de qualifying, alguma coisa assim. Mas, dependendo da aerodinâmica, talvez a velocidade seja bem próxima do que a gente tem hoje. Assim. Eu acho que ela vai só fazer com que os carros andem um pouco mais juntos. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser em Daytona, para começar, né? Sim? Sim, mas só um pequeno detalhe aqui. Algumas pistas que a gente não tinha provas tão movimentadas, depois que passaram por reforma, né? Novo asfalto, né? Nova configuração, as coisas melhoraram, né? Um desses exemplos é Kansas, né? Que antes era uma prova previsível, né? Las Vegas, Hoje em dia, contando até que não, que tá com um asfalto mais velho, né? Mas contando é uma soneca danada, né? Quando mudou os carros agora, melhorou bastante. Isso mesmo, mas só para não alongar muito, Michigan também, eu acho que a prova o nível aumentou, né, de disputa, mas Kansas principalmente, que era uma prova previsível, hoje é uma prova praticamente wild card, né? Então, talvez foi até mais wild card, né, do que Talladega. Isso aí é interessante. Mas assim, eu tenho, por exemplo, saudade do traçado antigo de Daytona, né? Com aqueles bumps e tal, acho que era mais braço, né? Hoje talvez um equipamento um pouco melhorzinho já te ajuda bastante. Bom, mas é isso aí, João. Obrigado pela participação. Pergunta muito inteligente, até interessante. E você vai desculpando, a gente trata todo mundo que participa como amigo. A gente tira sarro mesmo e não fica acanhado de participar, não, tá? Se quiser xingar a gente também depois nos comentários, pode xingar também, a gente não liga. Se quiser processar, pode processar. Pode processar o Hélio, que é responsável legal. Ele é um jornalista e assina o podcast, então ele, o Hélio Lima, né, que ele que vai assinar. Vai responder judicialmente. Vamos lá, dando seguimento ainda, falta o Gabriel Almeida e o Murilo. Então nós vamos lá com o Gabriel Almeida. Meu nome é Gabriel Almeida e eu gostaria de saber se não vem onde você. Bom, Gabriel, uma boa pergunta também, Gabriel. Márcio com certeza vai ser aquela loucura total. Eu creio que vai ser uma corrida bem movimentada. Por ser um short track, para mim é o verdadeiro short track, ainda vive na NASCAR ainda, né? É um que sobrevive. Realmente é um grampo, né? A pista, as curvas bem apertadas, freada muito forte. Você sai de cerca de 80 milhas, vai brecar lá no final da reta a 130 para cair para cerca de 80 milhas de novo, então isso é um espaço muito curto, então eu acho que vai ser uma coisa bem interessante, uma coisa bem movimentada. Os contenders, talvez eles estejam um pouco mais acanhados aí, mas lá não tem espaço para isso não, porque se você não empurrar alguém da frente, você será empurrado. Então, realmente eu espero uma grande corrida, estou ansioso para ver Martinsville, como Martinsville e Talladega para mim são uma das favoritas, então eu sou meio suspeito para falar. Então, né, vamos chegando a Martinsville, eu acho que vai ser uma prova bastante equilibrada, né? A primeira prova do ano foi espetacular. É uma pista que talvez também o braço do piloto, né, acaba passando pela qualidade do equipamento. Eu acho que, principalmente com essa regra de você vencer para você já estar em Hamilton, né? O pessoal não vai pensar duas vezes em tirar os adversários da frente, principalmente nas últimas voltas, amigo. É, eu acho que assim, como Talladega, a gente sai da maior pista, né, do calendário, 2,66 milhas, a gente vai para menor, 0,5, né? 4,4 alguma coisinha, não dá nem 0,5. É, são apenas 800 metros, né, de extensão. É o seguinte, cara, Martins é mais ou menos igual a Talladega. Você pode fazer a estratégia de querer ficar andando um pouco atrás, só que você corre risco de tomar a volta rapidamente, né? Ou você pode tentar ficar andando na frente e tá sujeito a levar um empurrão também, alguma confusão. E se você estiver andando no meio do pelotão, pode ter um incidente um pouco mais para frente e você acabar sendo coletado. É mais ou menos como Talladega também, assim. Eu acho que a melhor vantagem é sempre estar liderando, mas talvez não na bandeira branca, assim. Eu acho que que a estratégia é se manter na frente, principalmente com os contenders. E, cara, é uma prova que eu espero, assim, 16, 17 bandeiras amarelas, como sempre. Não vai fugir disso, com certeza vão ter muitas confusões, inclusive com contenders envolvidos, não tenha dúvida disso. É, indo agora para a última pergunta, via áudio, também já é a última da edição, essa foi feita pelo Murilo. Bom, Murilo, sim, eu acho interessante, né, esse modo de classificação aí, se bem que a NASCAR é uma das poucas categorias que a posição de largada não interessa muito, não. Mas, assim, pelo menos esse estilo, esse modo de qualify implantado esse ano, conseguiu dar um pouco mais de vida no qualify, que realmente estava aquela única volta lá, estava ficando meio defasado, o pessoal não estava gostando muito, né? Tentaram várias formas, fazer sorteio por ordem de velocidade na sexta-feira, mudaram de várias vezes lá, mas não chegou a não ser muito satisfatório. Então, acho que pelo menos agora mudou um pouquinho mais, consegue ser um pouco mais interessante aí, pelo menos você tem apreensões a cada final de cada final de segmento do qualify aí, passa a ser mais um pouco mais interessante. Hélio? Olha, principalmente na questão do Super Speed, que é um problema muito grande para você fazer um palife, né? Os carros andarem em pátio, o risco de acidente, né? De pelo menos uns 5 ou 6 carros serem destruídos, né? Nas outras pistas, eu acho que foi talvez um dos grandes acertos da NASCAR nesse ano, porque para a TV era praticamente uma hora morta ali. E normalmente a pista ficando mais emborrachada, ou a temperatura, né? O piloto que entrava em terceiro, quarto na pista tinha desvantagens ou vantagens só pelo 37º, né? Que entrava, né? Não era uma coisa justa, né? Agora eu acho que é justo. Eu sou a favor da NASCAR dar tipo um ponto pro pole, né? 2 pontos, que seria até uma coisa interessante, né? Traria um algo a mais pro qualife, né? Já em Super Speed e em eventos pontuais, como o Pedro estava falando no sábado, no domingo, né, Pedro? Seria interessante colocar baterias, né, de duas, né? Mas tipo em corridas pontuais, não em todos os fins de semana. Algumas provas, por exemplo, prova vai ser no domingo e faz um. Principalmente quando você não tem uma prova apoio da Nationwide Series, né? Como, por exemplo, em Poco, né? Que tem uma. Acho que tem uma semana que a gente só tem a Arca, né? Na segunda prova de Poco, né? Em outro lugar. Seria até interessante para o público, né? Dando pontos, né? Seria bastante interessante. Que antigamente, né, Léo, era comum, né? Você ter esse tipo de duel, né? Antigamente. Hit races, né, que eles chamam lá. Hit race. Eu acho interessante o formato, eu gosto, Murilo. Mas eu acho para Super Speedway, como o Hélio mencionou, eu acho que Daytona e Talladega, isoladamente, para mim, deveriam ser feitos duels, eu acho. Assim, independente de ser em fevereiro, de ser em julho, de ser a prova de maio de Talladega, de ser a prova de outubro agora, eu acho que duels. Divide de dezembro, seja lá mês que for. Né? Super Speedway clássicos como Talladega e Daytona, sim. Talvez Indianápolis pode se pensar um formato de classificação diferente também, quem sabe. Tipo assim, mas tem que ser poucas pistas, como a Truck Series faz em Eldora, por exemplo, entendeu? Acho que teria que ser algo assim, porque realmente ficou um formato um pouco estranho, apesar de que todo mundo teve as mesmas condições para treinar, só que, tipo assim, é complicado, um pelotão muito grande de carros, né, bicho, e em 5 minutos você ir resolver a bronca, mas eu acho que a NASCAR precisa rever, pelo menos pro Super Speedway, pras pistas de 1:30, e pros short tracks tá bem interessante, sim, e é um, como o próprio Hélio disse, não deixa de ser um atrativo bacana para quem acompanha pela TV, né, eu acho que é isso aí. Bom, então é isso aí. Com essa pergunta do Murilo, nós encerramos agradecendo a todos que participaram mais uma vez. Continuem participando. É muito bacana. Pra gente, principalmente, que tá respondendo aí as perguntas. E podem ser dúvidas mais pontuais aí. Se a gente não tiver em mãos a resposta, a gente vai correr atrás. Então, vou passar os entrelistes rápido. O Léo vai trazer que o bloco já tá longo. O Léo vai trazer os horários de Martins, e aí nós vamos deixar os palpites também, já que a gente também já adiantou bastante coisa sobre essa etapa. Começando pela Truck Series, a gente tem algumas novidades aí, né, alguns nomes não muito conhecidos também, pilotos regionais aí, 37 trucks inscritas, tá? Como sempre, Martins, ele tem a lotação total, às vezes ficando alguém de fora. A gente começa com o Matt Tift na truck número 0, certo? Que é um piloto regional também, tá, acho que estreando inclusive. O Cole Custer volta na 00. A gente tem o John Stallings na 05, segue ele na 05. A gente tem 07 com B.G. McLeod, 08 com Kenden Murphy. Aí o John Hunter Nemechek, filho do front row Joe, vem na 08. Brennan Newberry segue na 9. Mesa Mingus continua na 15, Tyler Reddick segue na 19, Gray Gowding volta na 20, Max Gresham vem na 23, que o Spencer Gallagher correu. A gente tem o Alex Guignetti, que também é um cara que faz provas pontuais, correndo na 32 da Turner. O Brandon Jones volta na 33 da Turner. Tem a truque número 35, que é a que o Dani Soares correu, que está sem piloto por enquanto, sem patrocínio, mas está inscrita. Pedro? Ué, sim. O Brandon Jones é no truck da Callaher, da equipe do Spencer Callaher. Ah, tá, desculpa. Mas com patrocínio da REN, verdade. Tá desculpado, perdão, é força do hábito. É por causa do patrocinador, eu achei que era Turner. Seguindo, Eric Jones segue no 51. 74, Wendell Chavot, na truque do Mike Harmon. Na 75, segue o Caleb Holman. Na 80, George Knowles. Uma Ford 2009, tá, gente? Uma truque bem antiga, o que não faz muita diferença em circuitos como Martinsville. Não tem exigência aerodinâmica muito, não. Na 82, Cody Erickson. Na 86, Brandon Brown. Na 87, o Charles Buchanan Jr. Na 92, o Austin Hill. Então, vários nomes diferentes aí. Um desses que eu mencionei aí, provavelmente vai ficar de fora. Até o John Stallings tem chances de não se classificar. Horário, Léo, palpites para a prova. Bom, a corrida acontece no sábado à tarde, 3:30 da tarde. Pode ligar a televisão aí. Não sei se a Fox vai passar, mas eu também não assisto pela Fox. E o vencedor, só para falar de alguns nomes aí, o Pedrão, o Matt Tiffett, ele correu na ARCA esse ano, tá? Fez 10 provas, ele correu na KN também, tanto na Leste como na Leste. Mas vou destacar a Arca, que ele fez boas provas lá, né? Foram 10 largadas, 5 top 5 e 7 top 10. Então, bons números aí. E bateu duas corridas e mesmo assim essas duas corridas andava. Inclusive no Kansas, que era a última, ele estava liderando quando estourou o pneu e ele bateu. Liderando. Já tinha liderado 20 voltas e acabou batendo. Foi igual o acidente do Dale Jr. Um bom piloto, esse moleque aí, viu? Moleque aí é bom piloto. Moleque aí não é ruim, não. O outro cara aí também que eu vi foi o George Coles. Ele também tem duas largadas esse ano já, só andando lá para trás mesmo, não, nada interessante. E ele teve numa daquelas corridas que acontecem no começo do ano lá, promocionais lá, né, do pessoal bem do regional mesmo, né, ele acabou fazendo apoio, teve uma corrida em terceiro. Então, mas ele não, esse aí também não, das duas largadas andou só para trás também. O Alex Guenette, ele vem da Canadian Tire Series, né? Ele fez corridas também, ele fez uma corrida na Arca também esse ano, mas também terminou em 20º, nada especial. E ele tem uma largada no ano passado na Truque e uma largada esse ano também, mas também nada interessante aí também. As duas fez. O ano passado ele correu, esse ano ele fez Sterling Park, largou e já encostou já. Aí os outros nomes aí eu acabei não coletando as informações aqui, mas se vocês quiserem eu procuro. Vencedor para mim aí, Eric Jones. Vou de Brandon Jones, piloto muito bom, ganhou na Arca, ganhou na KN, disputou o título até, mas por não ser muito consistente acabou não sendo fator pelo título. Por toda aquela confusão lá do Steve Turner e do Harry Scott acabou ficando sem carro no fim do ano da KN, né? Porque a RIM, pelo que eu entendi lá, ela é próxima do Steve Turner, né? E aí romperam, né? Aí agora ele retorna pela equipe do Gallagher, né? Bubba Wallace, mas eu sabia que você ia falar isso. Vamos lá. Sprint Cup, 43 carros inscritos. Só passando aqui, quem não vai nessa agora? O 21 não entra nesse entry list agora de Martinsville. O 95 também está de fora, que foi com o McDowell. O 66 volta com, mas dessa vez em vez do Waltrip vem com o Michael Wallace. Os carros do Lunch, o 83 e o 93, ainda não tem pilotos anunciados. No 32, o Terry Labonte se despediu em Talladega, vem o Kyle Fowler, segue o Travis Coppio no 33, e no 44 vem o Tim Hill no 44. No mais, os pilotos de sempre mesmo. Horário e parpites. Bom, coisa acontece domingo à tarde, por volta de 3:30 já começa a movimentação da corrida ali, a cerimônia de abertura. E vencedor para mim, eu vou apostar no Denny Hamlin, ele que vence e já deve garantir a sua vaga para Homestead. Vitória com estratégia de dois pneus, traçada pelo Darren Drump, né, Léo? Pode ser também. Eu acho que vai ser o Tony Stewart. A alegria do Léo Nina, que queria ver ele no fundo da tela. Você vê, né? Fica defendendo maconheiro aí. Quem vai vencer vai ser Ryan Newman, classificando para Homestead e provando que vocês estavam todos errados. Ele ganhou 2 anos atrás naquela prova que o Greenborn fez boliche, né, e lembrando que o Ryan Newman tem a média de vencer pelo menos uma por ano, então tá faltando ainda ele vencer. E não é possível que ele vá ser campeão sem nenhuma vitória. Eu acho que ele vence em Marte dele, com certeza. O horário o Léo já falou, eu acho que é isso aí então. Bom, moçada, mais alguma coisa que vocês queiram mencionar aí pra gente finalizar o programa? Só para mencionar, deixar registrado aí, o carro do Ryan Newman não havia passado na inspeção após a corrida, e hoje saiu a lista, né, saiu a notícia, e a NASCAR divulgou, e não teve nada, não teve nenhuma punição, nem vai. Teve, chegou a conclusão que foi um acerto próximo do tolerável, para não pedir para não repetir mais esse tipo de acerto aí. Não estão acontecendo nenhuma punição para o Eunima e segue tudo normal. Maravilha. Alguma coisa, Leão, para finalizar? Ou... Uma pequena observação ainda sobre o Ryan Newman, né? Ele é só mais um desses casos, né? Que você trocar o piloto, né? É um sucesso, né? Lembrando que tem o Jeff Burton no ano passado, foi um fracasso, né? Os executivos da CAT, né? Da fábrica de tratores, devem estar felizes da vida com essa campanha. Até semana que vem, pessoal. Bem lembrado. Uma outra notícia também, bem triste, né? Essa notícia eu fico mais triste. Falaram até, quem assistiu o pré-race na corrida em Talladega foi falado também, e no race day também falou. O circuito de Rockingham, um circuito bem tradicional da NASCAR antiga aí, né? O circuito de Rockingham está à venda, realmente o circuito foi reformado, foi tudo preparado para receber a NASCAR, recebeu a truque, recebeu a arca, mas parece que não empacou muito não. Agora a dívida apareceu, a dívida da reforma aí. A intenção era levar de volta a Sprint Cup, né? A maior categoria dos Estados Unidos para lá, mas acabou não acontecendo isso aí. O circuito está à venda. Realmente uma pena, um circuito que pode ser dizimado do mapa norte-americano aí, só ficar nas lembranças de quem viu, assistiu as corridas por lá. Liga pro Bruno Smith, o Pedro. Lembrando que pode falar. Não, terminando, o Iowa, né, tava com dificuldade da NASCAR foi lá e comprou, né? Só que eu acho que por questões mercadológicas, eu não sei se eles vão... Na verdade, o Rockingham ficou naquele roteiro que não é interessante hoje pra NASCAR, entendeu? Que é entre Charlotte e Darlington ali, entendeu? Então, assim, não vira você ficar... Tem Richmond perto também, que é na Virgínia ali. Então, você tem, por exemplo, North Wilkesboro, que era uma pista super tradicional também, foi deixada de lado hoje. Ali tem milhões de circuitos, né, cara? Então, assim, desde os que eram regionaizinhos de terra, tipo como é Bowman Gray hoje, que tá também ali na área ali também. Mas você tem ali North Wilkesboro, Rockingham, Richmond perto, que é na Virgínia, o próprio Charlotte Motor Speedway, né? Então, assim, e Darlington, que é na Carolina do Sul. Então ficou ali meio um negócio para realizar eventos muito perto ali. Eu acho que a NASCAR acabou optando por sacá-lo do calendário. Uma pena, porque o circuito se reergueu, se reestruturou e tudo mais. E depois eu acho que quem estava administrando a pista não teve jogo de cintura. Competência e jogo de cintura para manter. Mesmo até porque as provas da Truck haviam sido um sucesso, né? Com isso. Voltou a Gateway, mas a pista está à venda, quem sabe ainda não tem um futuro, pelo menos para uma categoria ali mais perto ali. Até só citando que o negócio foi tão feio que até a final da KN era uma prova isolada lá em Rockingham, a NASCAR transferiu ela para Road Atlanta. A briga foi bem séria mesmo com os detentores da pista lá de Rockingham. Sim, foi em cima da hora isso, até foi um mês antes da corrida. É complicado, daí a gente pode até discutir em outro dia o modelo de negócio da categoria, ficar correndo sempre a Nationwide e a Truck Series no mesmo fim de semana, né? Será que um calendário alternativo deles correndo em algumas pistas regionais ali, né? A gente fala da Truck Series, que tem mais etapas, né, regionais, só que o problema é que para um lugar receber a NASCAR tem que ter um budget, né? Tem que ter uma grana para receber o evento, né? É bem complicado, passo por filho, né? Mas é isso mesmo. E infelizmente, já vimos pistas como Nazaré, por exemplo, que foi uma pista muito famosa, que era na Pensilvânia, também acabou morrendo. Riverside foi vendida, né? Que era na Califórnia, foi destruída para ser construído um Kmart lá, um supermercado. Acabaram dando Sonoma depois para cobrir, mas em vários circuitos nos Estados Unidos passam por isso. Então é uma coisa até normal pelo excesso, talvez, de pistas que existem por lá e não dá para manter todas recebendo categorias, ao mesmo tempo. E recebendo categorias nacionais que recebem grandes clubes. Bom, moçada, então acho que tem mais alguma coisa, Léo? E o trailer do Kevin Harvick tá à venda, viu? Quem quiser comprar o trailer do Kevin Harvick, ele tá vendendo o trailer de férias dele. O bom é que o Leonardo pede pra gente encerrar a edição e ele que fica fazendo os assuntos. É, bom, moçada, eu acho que é isso aí. É, vamos finalizando essa 59ª, que era pra ser a 60ª. É, mas infelizmente a gente já explicou várias vezes que a gente não pôde, até gravaram o programa, eu não estive presente, mas infelizmente na hora da edição os arquivos estavam corrompidos e a gente promete que vamos nos esforçar para que isso não aconteça mais. É, então a gente volta na semana que vem para comentar sobre os acontecimentos de Martinsville, né, e se já teremos algum piloto do Chase classificado e possivelmente algum já na corda bamba. Ah, desculpa, eu já estava esquecendo, né? Para vocês acompanharem a gente, Twitter, arroba Pedro Mugart, arroba Léo Guina e arroba Hélio, underline Lima, 42. E no Facebook, grupo NASCAR Home Tracks, que é gerenciado pelo Leonardo, página Death Racing Brasil, e também uma parceria grande que nós temos com o grupo Loucos por NASCAR, que, afinal de contas, eu acho que é o Leonardo Prates, que é o administrador, mas o Ricardo Figueiredo, que é o presidente, mas é só pedir uma solicitação lá que a gente tá aceitando, e é bem bacana, tá todo mundo participando lá do grupo. E é isso aí, quarta-feira eu estreio no iRacing Brasil, fazendo a temporada 4 da Truck Series. Sexta-feira tem desafio das equipes, eu divulgo o link aí para quem quiser assistir essa múmia correndo aí no automobilismo virtual. Little girl on a magic carpet ride. You don't louco por Nascar e queria saber do estilo de qualificação.